Fecheiro 31, capítulo 4. Não sei durante quanto tempo acreditou que a filha ainda era viva. Quanto mais Enzo se desesperava, consumido pelas lágrimas e pela fúria, mais Lila dizia: "Vais ver que ainda não a devolvem." No camião pirata é que ela de certeza nunca acreditou. Disse que teria dado imediatamente por isso, que teria ouvido o embate antes de qualquer outra pessoa. Ou pelo menos um grito. E também não me pareceu que desse crédito à tese de Enzo. Nunca falou num envolvimento de Solara. Mas ao longo de muito tempo pensou que fora um cliente seu que lhe tirara a Nina. Alguém que sabia quanto rendia a Basic Site e que queria dinheiro em troca da restituição da menina. Essa também era a tese de António. Mas é difícil dizer em que elementos concretos se baseava. A polícia, evidentemente, interessou-se por essa possibilidade, mas como nunca houve telefonemas a pedir resgate, desistiu. O bairro acabou por se dividir numa maioria que acreditava que Tina morrera e numa minoria que a julgava viva e prisioneira em qualquer parte. Nós, os que gostávamos de Lila, fazíamos parte dessa minoria. Carmen estava tão convencida dessa ideia que repetia com insistência a toda a gente. E se com o passar do tempo alguém se convencia de que Tina morrera, ela tornava-se sua inimiga. Uma vez ouvia sussurrar a Enzo: "Diz a Lina que o Pasquale também está convosco. Na opinião dele, a menina há de ser encontrada." Mas a maioria prevaleceu. E quem ainda se cansava a procurar Tina, aos olhos dos outros, passou por estúpido ou hipócrita. Também a respeito de Lila, se começou a pensar que a cabeça dela não batia bem. Carmen foi a primeira a intuir que a aprovação que se registara em torno da nossa amiga antes do desaparecimento de Tina e a solidariedade que surgira depois eram ambas superficiais. Por trás disso, alimentava uma velha aversão para com ela. "Vê", disse-me, "dantes tratavam-na como se ela fosse uma santa e agora segue em frente sem sequer olhar." Eu comecei a reparar e verifiquei que era mesmo assim. As pessoas lá bem no fundo pensavam: "Lamentamos que tenhas perdido Tina, mas isso significa que se fosses realmente aquilo que nos querias fazer crer, nada nem ninguém teria tocado nela." Na rua, quando íamos juntas, começaram a cumprimentar-me a mim e a ela não. Preocupava-as o seu ar inquieto e a auréola de infelicidade que lhe viam em volta. Ou seja, a parte do bairro que se habituara a considerar Lila uma alternativa ao Solara retraiu-se, desiludida. E não só. Ganhou forma uma iniciativa que nos primeiros dias pareceu afetuosa e depois se tornou pérfida. À porta do prédio e à porta da Basic Site, nas primeiras semanas apareceram flores, bilhetes comovidos, dirigidos a Lila ou diretamente a Tina, até poesias copiadas dos livros de escola. Depois passaram a ser brinquedos velhos, trazidos por mães, avós e crianças. Depois chegou a vez de molas para o cabelo, fitinhas coloridas, sapatinhos. A seguir apareceram bonecas de trapos feitas à mão, com esgares horríveis, manchadas de vermelho, e cadáveres de animais enrolados em trapos nojentos. Como Lila recolhia as coisas com calma e as deitava para o lixo, mas de repente começava a gritar maldições terríveis contra quem por ali passava, principalmente contra os miúdos que a observavam de longe, passou de mãe que suscitava pena a louca que espalhava terror. Uma vez que adoeceu gravemente uma miúda com quem ela se enfurecera, porque a vira escrever na porta: "Tina está a ser comida pelos mortos", os velhos boatos vieram juntar-se aos novos e Lila tornou-se cada vez mais evitada. Como se o simples facto de a ver trouxesse desgraça. Ela, porém, pareceu não se aperceber. A certeza de que Tina estava viva absorveu-a por completo. E foi isso, em minha opinião, que a impeliu para Ima. Nos primeiros meses, eu procurara reduzir os contactos entre ela e a minha filha mais pequena. Receava que o simples facto de a ver a fizesse sofrer ainda mais. Mas Lila não demorou a mostrar que a queria consigo a toda a hora. E eu deixei que ela ficasse com ela, mesmo para dormir. Uma manhã fui buscá-la. A porta da casa estava encostada. Entrei. A menina estava a perguntar por Tina. Eu, depois daquele domingo, procurara sossegá-la, dizendo que ela fora passar uns tempos com a família de Enzo, em Avelino. Mas ela insistia muito, querendo saber quando regressava. Agora estava a perguntar diretamente a Lila. Mas Lila parecia não ouvir a voz de Ima. E em vez de lhe responder, estava a contar-lhe pormenorizadamente como fora o nascimento de Tina, qual o seu primeiro brinquedo, o modo como se lhe agarrava ao seio e nunca mais o largava e coisas do género. Detive-me à porta uns segundos, ouvi Ima interrompê-la com impaciência. Mas quando volta? Sentes-te só? Não sei com quem brincar. Também eu. Então quando volta? Lina não disse nada durante um longo momento e depois repreendeu-a. Não tens nada com isso, vê se estás calada. Aquelas palavras em dialeto foram tão bruscas, tão ásperas, tão inapropriadas que me alarmei. Dei dois dedos de conversa banal e levei a minha filha para casa. Sempre perdoara a Lila os seus excessos e naquelas circunstâncias estava ainda mais disposta a fazê-lo do que no passado. Muitas vezes exagerara e eu tentara fazer com que ela fosse razoável na medida do possível. Quando os polícias interrogaram Stefano e ela imediatamente se convenceu de que fora ele que lhe tirara a Tina, tanto que de início se recusou a ir visitá-la ao hospital após um infarto, eu acalmei-a e fomos visitá-lo juntas. E fora graças a mim que ela não ficara contra o irmão quando a polícia o interrogou. Também me disponibilizei muito naquele dia terrível em que Gennaro foi chamado à esquadra. E quando voltou para casa, se sentiu acusado e houve uma briga. E ele foi viver para a casa do pai, gritando a Lila que ela perdera para sempre, não só Tina, mas também ele. A situação, de facto, era muito desagradável. E eu compreendia que ela se enfurecesse com todos, até comigo. Mas com Ima, não. Não podia permiti-lo. A partir daquele momento, quando Lila levava a menina, eu ficava agitada. Refletia, procurava soluções. Mas não foi possível fazer grande coisa. Os fios da sua dor estavam muito enredados. E Ima, durante um certo tempo, fez parte desse enredo. Na desordem geral em que tínhamos ficado todos, Lila, apesar de esgotamento, continuou a assinalar-me todos os pequenos defeitos da minha filha, como já fazia até ao dia em que eu decidi mandar vir Nino à minha casa. Senti nela uma obstinação. Irritei-me. No entanto, esforcei-me por ver nisso também um aspecto positivo. A pouco pensei, vai deslocando para Ima o seu amor materno. Está a dizer-me, uma vez que és afortunada, que ainda tens a tua filha, tens de aproveitar, tens de olhar por ela, dispensar-lhe todos os cuidados que não dispensaste antes. Mas isso era apenas a aparência das coisas. Comecei a imaginar que, a um nível mais profundo, Ima, o seu corpo, devia parecer-lhe o sinal de uma culpa. Pensei muitas vezes na situação em que a menina se perdera. Nino entregara a Lila. Mas Lila não olhara por ela. Dissera à filha: tu esperas aqui. E à minha filha: vem com a tia. Fizeram-o talvez para pôr Ima diante dos olhos do pai, para lhe elogiar, para estimular o seu afeto, quem sabe. Mas Tina era muito viva. Ou então sentira-se negligenciada, ofendera-se e afastara-se. Consequentemente, a dor fizera o ninho no peso do corpo de Ima ao seu colo, no contacto, no calor vivo que ele continuava a emanar. Mas a minha filha era frágil. lenta, em tudo diferente de Tina, que era luminosa, móvel. Ima não podia de modo nenhum tornar-se uma substituta. Era apenas uma barreira contra o tempo. Imaginei, enfim, que Lila a tinha a seu lado para reter dentro de si aquele domingo terrível. E, entretanto, pensava, Tina está aqui. Daqui a pouco puxa-me pela saia, chama-me. E nessa altura pego nela ao colo e tudo se recomporá. Era por isso que não queria que a menina estragasse tudo. Quando a pequenita insistia para que a amiga voltasse, ou quando lembrava apenas a Lila que de facto Tina não estava ali, ela tratava-a com a mesma dureza com que nos tratava a nós, adultos. Mas isso eu não podia aceitar. Assim que ela vinha buscar Ima, com uma desculpa qualquer, mandava-lhe Dedé ou Elsa para a vigiarem. Se usara aquele tom quando eu estava presente, o que podia acontecer quando a levava consigo durante horas? Capítulo 5. Volta e meia livrava-me do apartamento, do lance de escadas entre as minhas divisões e as dela, dos jardins, da rua larga, e ia viajar em trabalho. Eram momentos em que dava um suspiro de alívio. Punha-me bonita, vestia vestidos elegantes, até o ligeiro cochear que me ficara da gravidez me parecia um agradável traço distintivo. Embora ironizasse de bom grado sobre os comportamentos biliosos de literatos e artistas, nesse tempo tudo o que tinha a ver com edição, cinema, televisão e qualquer tipo de manifestação estética ainda me parecia uma paisagem de fantasia sobre a qual era maravilhoso debruçar-me. Até quando entrava em cena o caos esbanjador e festivo dos grandes congressos, dos grandes convénios, das grandes cenografias, das grandes exposições, dos grandes filmes, das grandes óperas, gostava de fazer parte e sentia-me lisonjeada quando por vezes me calhavam lugar nas primeiras filas, daqueles reservados, de onde podia ver o espetáculo dos poderes pequenos e grandes, sentada entre gente muito conhecida. Lila, porém, ficou sempre no centro do seu horror, sem nunca ter uma distração. Uma vez que tive um convite para não sei que ópera no San Carlo, lugar maravilhoso onde nem eu alguma vez entrara, e insisti para ela ir comigo, ela não quis ir. Convenceu Carmen a acompanhar-me. Para distraí-la, se assim se pode dizer, só aceitava um outro motivo de sofrimento. Uma dor nova agia sobre ela como uma espécie de antídoto. Tornava-se combativa, determinada. Era como alguém que sabe que tem de se afogar, mas contra a sua vontade mexe as pernas e os braços para se manter à tona. Uma noite soube que o filho recomeçara a injetar-se. Sem dizer uma palavra, sem avisar sequer Enzo, foi buscá-lo à casa de Stefano, à casa do bairro novo, onde anos antes vivera como mulher dele. Mas não o encontrou lá. Gennaro brigara também com o pai e dias antes mudara-se para a casa do tio Rino. Foi recebida com evidente hostilidade por Stefano e por Marisa, que agora viviam juntos. O belo homem de outrora estava reduzido a pele e osso, muito pálido. A roupa que vestia parecia ser dois números acima do seu. O enfarte aniquilara-o. Estava assustado, não comia quase nada, não bebia, já não fumava. Não podia agitar-se por causa do coração em mau estado. Mas, nessa ocasião, agitou-se muito e tinha motivos para isso. Fechara definitivamente a charcutaria devido à doença. Ada pedia-lhe dinheiro para ela e para a filha. A sua irmã Pinúcia e a sua mãe Maria também lhe pediam. E Marisa pedia-lhe para ela e para os filhos. Lila compreendeu imediatamente que Stefano queria esse dinheiro dela e que a desculpa para o receber era de Gennaro. Com efeito, embora tivesse expulsado o filho de casa dias antes, empreendeu a sua defesa e disse, apoiado por Marisa, que para permitir que Gennaro estivesse bem, era preciso muito dinheiro. E como Lila respondeu que nunca mais daria um tostão a ninguém, que se estava a lixar para a família, para os amigos e para todo o bairro, a altercação aqueceu. Stefano, com as lágrimas nos olhos, enumerou-lhe aos gritos tudo aquilo que perdera ao longo dos anos, desde as charcutarias à própria casa. E, de modo pouco claro, atribuiu a Lila a responsabilidade dessa dissipação. Mas o pior veio da parte de Marisa, que lhe gritou: "O Alfonso desgraçou-se por tua culpa. Desgraçaste-nos a todos. És pior do que o Solara. Quem te roubou a menina fez bem." Só nessa altura Lila se calou. Olhou em volta à procura de uma cadeira para se sentar. Não a encontrou e apoiou as costas à parede da sala, que tantos anos antes fora a sua sala. Uma sala branca, nesse tempo. Os móveis, novos em folha. Nada ainda fora estragado pela devastação das crianças, que depois ali tinham crescido, e pela incúria dos adultos. "Vamos", disse então Stefano, que talvez se tivesse dado conta de que Marisa exagerara. "Vamos buscar Gennaro." E saíram juntos. Ele deu-lhe o braço e dirigiram-se à casa de Rino. Lila, ao encontrar-se ao ar livre, recompôs-se, soltou o braço, fizeram o caminho a pé. Elas, dois passos à frente, ele, dois passos atrás. O seu irmão vivia na velha casa dos Carracci, juntamente com a sogra, Pinucci e os filhos. Gennaro encontrava-se lá. E assim que viu os pais à sua frente, começou a gritar. Assim rebentou outra discussão. Primeiro entre pai e filho, depois entre mãe e filho. Durante algum tempo, Rino manteve-se calado. Depois iniciou de olhos mortiços uma lamúria sobre o mal que a irmã lhe fizera desde pequenos. Quando Stefano se intrometeu, enfureceu-se também com ele. Insultou-o. Disse-lhe que todos os problemas tinham começado quando ele quisera fazer crer que era alguém e, em vez disso, se deixara ludibriar. Primeiro por Lila e depois pelo Solara. Estavam quase a chegar a vias de facto e Pinuccia teve de segurar o marido e murmurou-lhe: "Tens razão, mas calma, este não é o momento." Enquanto a velha senhora Maria teve de segurar Stefano, arquejando: "Basta, meu filho, faz de conta que não ouviste. O Rino está mais doente do que tu." Nessa altura, Lila agarrou energicamente o filho por um braço e levou-o consigo. Mas na rua foram alcançados por Rino. Ouviram-no arrastar os pés mais atrás. "Queria dinheiro e queria-o à viva força, imediatamente", disse. "Matas-me se me deixas assim." Lila continuou a andar, enquanto ele a empurrava, ria, gemia e a retinha por um braço. Então Gennaro começou a chorar. Gritou-lhe: "Se tens o dinheiro, mã, dá-lho." Mas Lila correu com o irmão e levou o filho para casa, sibilando: "É nisto que te queres tornar? Queres ficar como o teu tio?" Capítulo 6. Com o regresso de Gennaro, o apartamento de baixo tornou-se ainda mais um inferno. Por vezes era forçada a ir a correr lá abaixo, porque receava que se matassem. Nessas situações, Lila abria-me a porta e dizia gélida: "O que queres?" Respondia-lhe igualmente gélida: "Vocês estão a exagerar. A Dedê está a chorar e quer chamar a polícia. E a Elsa está assustada." Ela respondia: "Deixa-te estar na tua casa e tapa as orelhas às tuas filhas, se não quiserem ouvir." Nesse período, mostrou cada vez menos interesse pelas duas raparigas. Chamava-lhes com um manifesto sarcasmo as senhorinhas. Mas as minhas filhas também mudaram de atitude para com ela. Dedê, principalmente, deixou de sentir o seu fascínio. Era como se também, aos olhos dela, o desaparecimento de Tina lhe tivesse retirado a autoridade. Uma noite perguntou-me se a tia Lina não queria mais nenhum filho, para que a teve. "E como é que sabes que ela não queria?" disse ela, à Ima. "À Ima?" "Sim, ouvia com estes ouvidos. Fala com ela como se ela não fosse pequena. Cá para mim é louca. Não é loucura, Dedê. É dor. Nunca deitou uma lágrima. As lágrimas não são a dor. Sim, mas sem as lágrimas quem é que te garante que a dor existe? Existe. E por vezes é uma dor ainda maior. Não é o caso dela. Queres saber o que eu acho? Diz lá. Ela perdeu a Tina de propósito. E agora quer perder também o Gennaro. E do Enzo nem se fala. Já viste como ela o trata? A tia Lina é exatamente como a Elsa. Não gosta de ninguém. Dedê era mesmo assim. Gostava de ver mais além do que as outras pessoas e adorava formular juízos inapeláveis. Proibia de repetir aquelas palavras terríveis na presença de Lila e tentei explicar-lhe que nem todos os seres humanos reagem da mesma forma. Lila e Elsa tinham estratégias afetivas diferentes das dela. A tua irmã, por exemplo, disse-lhe, não enfrenta as coisas de caras como tu fazes e acha ridículos os sentimentos demasiado pregoados. Mantém-se sempre um passo atrás. De tanto estar um passo atrás, perdeu toda a sensibilidade. Por que tens tanta animosidade para com a Elsa? Porque ela é igual à tia Lina. Um círculo vicioso. Lila errava porque era como Elsa. Elsa errava porque era como Lila. Na realidade, no centro desse juízo negativo, encontrava-se Gennaro. Na opinião de Dedê, justamente nesse caso tão significativo, Elsa e Lila cometiam o mesmo erro de avaliação e mostravam o mesmo distúrbio afetivo. Gennaro para Elsa, exatamente como para Lila, era pior do que uma besta. Dedê contou-me que a irmã lhe dizia muitas vezes por afronta que Lila e Enzo faziam bem em massacrá-lo com tareia cada vez que ele tentava pôr o nariz fora de casa. Só uma estúpida como tu, atirava-lhe à cara, que não percebe nada de homens, é que pode ter-se deixado encantar por um montão de carne mal lavada e sem um pingo de inteligência. E Dedê respondia-lhe, só uma inepta como tu é que pode definir um ser humano desse modo. Como liam ambas muito, discutiam na língua dos livros. Por isso, se não enverdavam imediatamente pelo dialeto mais brutal para se insultarem, eu escutava as suas pelejas quase com admiração. O lado positivo desses conflitos foi Dedê começar a reduzir o rancor que me tinha. Mas o lado negativo desagradou-me muito. A irmã e Lila tornaram-se o alvo de toda a sua aversão. De Elsa, Dedê desvendava-me constantemente as suas torpezas, que era odiada pelos colegas, porque se julgava a melhor em tudo e estava sempre a humilhá-los. Gabava-se de ter tido relações com homens adultos. Faltava à escola. E para se justificar, falsificava a minha assinatura. E de Lila dizia-me, é uma fascista. Como consegues ser amiga dela? E punha-se do lado de Gennaro, sem limitações. Na opinião dela, a droga era a rebelião das pessoas sensíveis contra as forças da repressão. Jurava que mais cedo ou mais tarde havia de arranjar maneira de ajudar Rino, chamava-lhe sempre assim, fazendo com que nos habituássemos a tratá-lo do mesmo modo, a fugir da prisão em que a mãe o mantinha. Eu tentei sempre deitar água na fervura. Repreendi Elsa, defendi Lila. Mas não era fácil tomar o partido de Lila. Assustavam-me os momentos mais agudos da sua dor raivosa. Por outro lado, receava que, como já acontecera em tempos idos, o seu organismo não se aguentasse. E por isso, embora a agressividade lúcida e apaixonada de Dedê me agradasse, embora me divertisse a ousadia fantasiosa de Elsa, estava atenta para que as minhas filhas não lhe desencadeassem alguma crise com palavras precipitadas. Sabia que Dedê seria muito capaz de dizer, tia Lina, conta as coisas como elas são. Tu perdeste a Tina porque quiseste. Não aconteceu por acaso. Mas todos os dias receava o pior. As senhorinhas, como dizia Lila, embora vivessem dentro da realidade do bairro, tinham uma forte percepção da sua diversidade. Principalmente quando voltavam de Florença, sentiam-se de uma qualidade superior e tudo faziam para o mostrar a toda a gente. Dedê, na escola média, era ótima aluna. E o seu professor, homem de não mais de 40 anos, muito culto, fascinado pelo apelido Airota, quando a interrogava parecia estar mais preocupado por poder errar as perguntas do que ela por errar as respostas. Elsa tinha um aproveitamento escolar menos brilhante. As suas notas, a meio do ano, em geral, eram péssimas. Mas o que a tornava insuportável era a desenvoltura com que, no final, trocava as voltas e se situava entre as melhores. Eu conhecia as inseguranças e os medos de ambas. Sentia que eram miúdas assustadas, por isso pouco acreditava na sua superioridade. Mas os outros não. E vistas de fora deviam parecer de facto odiosas. Elsa, por exemplo, atribuía com uma ligeireza infantil alcunhas ofensivas, tanto na escola como fora. Não tinha respeito por ninguém. Chamava a Enzo o saloio mudo. Chamava a Lila a falena venenosa. A de Genaro chamava o crocodilo sorridente. Mas quem a irritava mais era António, que quase todos os dias procurava Lila, ou no escritório ou em casa. E assim que chegava, levava-a a ela e a Enzo para uma sala para confabularem. António, depois do que acontecera com Tina, tornara-se intratável. Se eu estava presente, era afastada de modo mais ou menos explícito. Se estavam elas, as minhas filhas, passado um minuto punha-as fora, fechando a porta. Elsa, que conhecia bem Poe, chamava-lhe a máscara da morte amarela, porque António tinha por natureza uma cor ictérica. Era natural, portanto, que eu receasse algum descuido delas, o que efetivamente aconteceu. Uma vez que eu estava em Milão, Lila apareceu a correr no pátio onde Dedê estava a ler, Elsa a conversar com umas amigas, Ima a brincar. Já não eram crianças, Dedê tinha 16 anos, Elsa quase 13, e só Ima era pequena, tinha 5. Mas Lila tratou as três como se elas não tivessem nenhuma autonomia. Mandou-as para casa sem dar explicações. Elas estavam habituadas a exigir sempre explicações. Limitou-se a gritar que estar lá fora era perigoso. A minha filha mais velha achou aquela atitude intolerável. Gritou: A mãe confiou-me as minhas irmãs. Cabe-me a mim decidir se vamos para casa ou não. Quando a vossa mãe não está, sou eu a vossa mãe. Uma mãe de merda, respondeu-lhe Dedê, começando a falar em dialeto. Perdeste a Tina e nem sequer choraste. Lila deu-lhe uma bufetada, humilhando-a. Ela se reagiu em defesa da irmã e levou, por sua vez, uma bufetada. Ima desatou a chorar. Não se sai de casa, repetiu a minha amiga, arquejando. Lá fora é perigoso, lá fora morre-se. E obrigou-as a estar em casa dias seguidos, até eu voltar. Quando regressei, Dedê contou-me a história toda e honesta, como era por uma questão de princípio, também me disse qual fora a sua má resposta. Tentei fazê-la compreender que dissera palavras terríveis. Repreendia com dureza. Já te tinha avisado que não devias. Elsa tomou o partido da irmã. Contou-me que a tia Lina agora não estava boa da cabeça. Vivia com a ideia de que, para escapar aos perigos, tínhamos de estar barricados em casa. Foi difícil convencer as minhas filhas de que a culpa não era de Lila, mas do Império Soviético. Num sítio que se chamava Chernobyl, uma central nuclear explodira e emitira radiações perigosas, as quais, como o planeta é pequeno, podiam atingir qualquer pessoa e entrar-lhe nas veias. E a tia Lina protegeu-vos, disse. Mas Elsa gritou: Não é verdade. Bateu-nos. A única coisa boa é que só nos deu a comer congelados. Ima, eu chorei imenso. Não gosto de congelados. E Dedê, tratou-nos pior do que trata o Genaro. Murmurei, a tia Lina ter-se-ia comportado da mesma forma também com a Tina. Pensem o tormento que deve ter sido para ela proteger-vos, enquanto imaginava que a filha está em qualquer parte e ninguém se preocupa com ela. Mas foi um erro expressar-me daquele modo diante de Ima. Enquanto Dedê e Elsa fizeram expressões duvidosas, ela perturbou-se e foi brincar. Dias depois, Lila abordou-me à sua maneira direta. És tu que dizes às tuas filhas que eu perdi a Tina e nunca chorei? Para com isso. Achas que eu digo uma coisa dessas? Dedê chamou-me mãe de merda. É uma miúda. É uma miúda mal educada. Nessa altura cometi erros não menos graves do que os das minhas filhas e disse-lhe, acalma-te. Eu sei como tu gostavas da Tina. Tenta não guardar tudo lá dentro. Devias desabafar. Devias falar de tudo aquilo que te vem à cabeça. O parto foi difícil, é verdade, mas não deves andar a imaginar coisas por isso. Errei em tudo. O imperfeito, gostavas. A referência ao parto. O tom, Palerma. Respondeu de chofre. Mete-te na tua vida. E depois gritou como se Ima fosse adulta. Ensina à tua filha que quando uma pessoa lhe diz uma coisa, não deve andar a contá-la a toda a gente.